madrugada, entrando na malandragem, sendo assassinados. A maioria dos pivetes da minha quebrada deixam de estudar pra entrar em parada errada. Assaltos à mão armadas em plena luz do dia, pra noite tá de boa curtindo com as vadias. Conheço vários inteligentes por aqui, mas infelizmente só pensam em curtir. Não estão nem aí pro conselho que os pais lhe dão. Na faculdade do crime a cena é se formar ladrão. Não querem mais estudar, trabalhar nem pensar, deixar essa porra pra lá. Na malandragem ninguém tem amigo, parceiro. Os caras só considera quando você tem dinheiro pra bancar cigarro, droga e cerveja. Mulher vadia, chapando coco na mesa. E você no meio se sentindo gostosão, mas no fundo, no fundo, não passa de um vacilão. Que nem aqueles laranja quando estão trancafiados. Pra não morrer na cadeia tem que tomar cuidado. Vestido de mulher se não tiver atitude, ladrão que é ladrão, irmão, nunca se ilude. Não é preciso ser bandido pra ser respeitado, basta apenas ser honesto, tá ligado? Moleque de 12 anos ao invés de tá estudando, tão nas ruas drogado, bebendo e fumando. Vejo menina de 12 disputando os primeiros machos, com 13 anos de idade já era o cabaço. Pra desespero dos pais que o criaram no maior esforço, o pagamento que se ganha hoje é só desgosto, é só desgosto. Aqui na minha quebrada ninguém ajuda ninguém, cada um tentando se dar bem. Falando em se dar bem, lembrei do meu chegado que já trampou comigo, véi, lado a lado, fazendo entrega de supermercado. Por ironia do destino se encontra trancafiada em uma cela imunda, lá na Serec. Região onde cê tá, ninguém merece. Espero que isso tudo te sirva de lição, pra que quando sair daí seja um cidadão que nem tu eras há 2 anos atrás, quando ia lá pra casa tomar vinho e ouvir Racionais. Chegava pela manhã, só saía à tarde. Todo fim de semana no meu barraco era de praxe. Que são poucos os que têm atitude, a maioria dos pivetes sempre se ilude. Achar que o mundo do crime vai trazer felicidade, sucesso, dinheiro, amor, amizade. Mas é só um sonho passageiro, que de repente se transforma num terrível pesadelo. E você só acorda realmente quando tá com o pé na cova. Um vegetal sem valor numa cadeira de rodas, paraplégico só respirando. É nessas horas que você fica pensando quantas vezes sua mãe já lhe deu conselho, implorando pra você até de joelhos. Meu Deus, abençoe a periferia, ameniza o sofrimento da Dona Maria, do filho bandido, da filha vadia. É, sabe por quê? Tô cansado de ver os moleque louco, tudo aprontando, feliz da vida porque consegui um cano. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Cada dia que passa a violência vai aumentando. A igreja tá aí recrutando fiéis, mas os bares da cidade dão de nota 10. De domingo a domingo é casa cheia, lotação. Muita gente bebe até cair no chão. Vejo pai de família que não tem nem o que comer, mas quando pega um trocado só pensa em beber. No outro dia tá doente, cansado, arrependido, sem dinheiro pra comprar nenhum comprimido. A geladeira e as panelas no barraco estão vazias. Estourou o troco, congelado e vadia. Esse é o cotidiano, velho, da periferia. Pois é, rapaziada, vamos se conscientizar. Vocês são crianças, estudar, respeitar o pai e a mãe e viver e ser feliz. Célio Brau, direto da Zona Norte, é nóis, só.